você, amor, sem mim, não posso entender. Porque tão distante estive, enfim, jamais eu amei sem você. No meio de uma saudade, ausente eu não fui ninguém. Eu procurei respeitá-la, chegando, notei que existe outro alguém. Se você não me esperava, não via motivo pra isso. Estando arrumada, mostrava que tinha um compromisso. Será que você tem coragem de esquecer e trair quem ama? Será que você permitiu manchar nossa roupa de cama? No campo ou na cidade, aqui o coração é sertanejo de verdade. Mais de 10 anos já faz desde que eu te deixei. Ainda me lembro como ontem as lágrimas que chorei. O tempo passou depressa, mas minha cabeça ainda está em você. Lembrando do dia em que eu te deixei. Voltei pra cidade em que a gente morava, tentando te encontrar. Mas nada está do mesmo jeito, tudo fora do lugar. A escola que a gente estudou já não está mais lá. Dizem que fechou. Olhando a cidade, sentei ao chão e relembrei. Cortava a cidade, já não dá mais pra pescar. A rua de terra em que a gente brincava, mandaram asfaltar. Não há mais silêncio na praça, a igreja mudou de lugar. Só não muda o meu amor por você. E hoje quero dizer, pra sempre eu vou te amar. Em que a gente morava, tentando te encontrar. Mas nada está do mesmo jeito, tudo fora do lugar. A escola que a gente estudou já não está mais lá. Dizem que fechou. Olhando a cidade, sentei ao chão e relembrei. O rio que cortava a cidade já não dá mais pra pescar. A rua de terra em que a gente brincava, mandaram asfaltar. Não há mais silêncio na praça, a igreja mudou de lugar. Só não muda o meu amor por você. E hoje quero dizer, pra sempre eu vou te amar. Cortava a cidade, já não dá mais pra pescar. A rua de terra em que a gente brincava, mandaram asfaltar. Não há mais silêncio na praça, a igreja mudou de lugar. Só não mudam meu amor por você. E hoje quero dizer, pra sempre eu vou te amar. Meu amor por você. E hoje quero dizer, pra sempre eu vou te amar. Obrigado, gente.

Coração Sertanejo. Saí numa balada pra me divertir, curtir uma noitada e me distrair. Logo na chegada alguém me olhou, não sei o que aconteceu, o coração disparou. Foi algo diferente que eu nunca senti. Rolou uma paquera, troca de olhar, daquelas que acontecem de se apaixonar. Não deu pra entender o que aconteceu, ela foi embora, nem o tchau me deu. Pra casa mais cedo resolvi voltar. Eu nem rodei um quarteirão, alguém me acenou a mão. Piscar ligado quando olhei, eu não acreditei. Frio na barriga, um suadão, o coração acelerou. Era a moça da balada que eu amei. O carro dela quebrou, pra ajudar eu parei. Ofereci carona, ela aceitou, seu olhar no meu estacionou. Naquela noite eu me apaixonei. O carro dela quebrou, foi o destino quem quis. Sinal verde pro meu coração, entrou rasgando pela contramão. Nas curvas do seu corpo eu sou feliz. Eu nem rodei um quarteirão, alguém me acenou a mão. Piscar ligado quando olhei, eu não acreditei. Frio na barriga, um suador, o coração acelerou. Era a moça da balada que eu amei. O carro dela quebrou, pra ajudar eu parei. Ofereci carona, ela aceitou, seu olhar no meu estacionou. Naquela noite eu me apaixonei. O carro dela quebrou, foi o destino quem quis. O sinal verde pro meu coração, entrou rasgando pela contramão. Nas curvas do seu corpo eu sou feliz. Os sucessos da música sertaneja contagia o seu coração também sertanejo. Olhos de paixão, lábios de carmim, beijo de hortelã, pele de maçã, cheiro de jasmim, sorriso inocente a me iludir, voz de sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi. Minha loucura, minha ternura, ah, se eu soubesse escrever o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, nesta canção seria pouco pra dizer. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você.

tempo que a minha cama foi atirada no abandono. Somente sobre o tapete eu consigo encontrar o sono. Parece que o perfume dela continua em suas entranhas. É como a sua linda imagem que dia e noite me acompanha. Tapete colorido, você sabe tudo, mas continua mudo, sem nada dizer. É, depois de mexer com seu departamento sentimental, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com aquele sucesso gostoso. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, de volta com o Coração Sertanejo pra você que tá acompanhando aí. O que, que é que você tá me olhando aí, ó, mala sem alça, com essa cara sua aí? Você quer que eu... Vamos tocar música? Mas você não deixa nem eu falar também, você é puxa saco do homem aí, hein? Deixa eu falar pelo menos aqui. Não, tão bom de música, vai rolando sucesso, mas toca coisa boa aí. Toca aquele sertanejo gostoso de ouvir. Coração Sertanejo. Pessoa, em mim mudei tudo. Meus cabelos enrolei, na orelha coloquei um brinco absurdo. Minhas roupas bonitas troquei por esquisitas, não me sentia bem. Eu que tinha tudo, mudei o meu mundo e o visual também. Falando na gíria, contando mentiras, fui chegando. Cigarro aceso, queimando meus dedos, chiclete mascando. Então me declarei, mas nunca pensei que fosse assim. Ouvi da sua boca, não fora a coxa, sai de mim. Ouvi da sua boca, não fora a trouxa, sai de mim. Hoje eu quero voltar ao meu lar e ser como sou. A família rejeita, não me aceita, pra eles perdi o valor. Vivo pedindo carona, à procura de um lugar melhor. Agora só resta o quê? O último pôr do sol. Rejeita, não me aceita, pra eles perdi o valor. Vivo pedindo carona, à procura de um lugar melhor. Agora só resta o quê?

mulher envolvente. Amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém, será que me convém? Ou tudo acaba e dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante, meu carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Coração Sertanejo, na sonoplastia Zé Luquinha, apresentação Zé Brito. É, mais uma vez também, vamos tocar mais uma música. Segura um pouquinho, Zé Luquinha, deixa eu agradecer aqui aos nossos colaboradores, todos os diretores, produtores, que abram espaço para que a gente possa chegar até a sua casa com essa programação gostosa, com essa música sertaneja, nosso imenso Brasil. Acho que dependendo do estado, onde quer que você esteja, gosta de ouvir aquela música sertaneja, que é aquele carinho especial também a todos vocês. Vamos de mais uma? Chegando o sucesso, tem três agora na sequência, então tá bom, toca aí, mas toca modão gostoso, que é para arrebentar. Coração Sertanejo. Quanta pedreira a gente enfrentou, por quantos becos a gente passou, e mesmo assim o amor está grudado. Foi tanto mato que a gente lenhou, e as curvas que a gente derrapou, e mesmo assim o amor está grudado. Brigas e ciúmes, ventos temporais, esse amor resiste a tudo e muito mais, é absoluto nosso sentimento. É especial a nossa intimidade, nós sabemos tudo de felicidade, a gente faz amor até em pensamento. Enquanto eu tiver vida, vida sincera, todo dia um arco-íris e prazer, no planeta Terra ninguém vai achar dois apaixonados feito eu e você. Enquanto eu tiver vida, vida sincera, todo dia um arco-íris e prazer, no planeta Terra ninguém vai achar dois apaixonados feito eu e você. Brigas e ciúmes, ventos temporais, esse amor resiste a tudo e muito mais, é absoluto nosso sentimento. É especial a nossa intimidade, nós sabemos tudo de felicidade, a gente faz amor até em pensamento.